de Peire Cardenal, compositor da segunda metade do século XX, quando o ritmo vem inevitavelmente para o primeiro plano, ouvimos a peça Tartaraça. Belo momento musical que entrou na circulação emotiva do século XX, principalmente por causa do disco, embora venha do século XVII, é a área Que farò senza Euridice, Que farei sem a Eurídice, da ópera Orfeu e Eurídice, famosa ópera de Gluck, e um dos pilares da ópera tradicional. Interessante aqui, na conhecida obra, é a voz de uma contralto, a voz feminina mais baixa, a contralto Kathleen Ferrier, ou Ferrier, não sei, acredito que seja Kathleen Ferrier. É uma voz entre o meio soprano e o contralto, mas basicamente na estrutura da voz da contralto, podendo ter passagens pela meio soprano, que é a voz intermediária. A contralto é a voz feminina mais grave, corresponde à voz do baixo no homem, e por isso mesmo é uma voz de densidade, de força. A interpretação de Kathleen Ferrier, acompanhada da Orquestra Filarmônica do Sul, sob a regência de Fritz Stidry, é o que vamos ouvir em seguida nos próximos 3 minutos e 17 segundos.